Aí, irmãozinho, às vezes me pergunto por que a vida é tão embaçada pra nós. De um lado tem o crime, do outro tem as drogas, e logo cedo as meninas se prostituindo. Aí não, mas é foda, oportunidades são poucas. Mas deixa quieto, não vale a pena quebrada. Saber como é que tá, pra representar. Aí, periferia. Primeira parada, Santa Cruz, minha quebrada. Vila agitada, eu paro e penso e olho quem tá do meu lado. O moleque revoltado, o senhor desempregado. Que precisam da palavra de conforto pra viver no dia a dia. Correria, eu vejo toda hora, de esquina, esquina, um relato, uma história pra contar. Do tipo seu Francisco, um fato bem recente. E muitos têm na mente seu Madruga, lembrado com muitos no apelido, respeitado na quebrada. Todo dia do trampo pra casa, mas seu único inimigo se encontrava na esquina, na qual lhe abraçou, decretando a sua sina. Agora vive, jogado pelas ruas, atravessa as madrugadas. A lua, só parceiro, baço a segunda casa, onde sempre se encontrava. Seus bicos que fazia, seus centavos que sobrava. Ia pro bar pra beber uma dose, uma meiota, um quarteirão, esquece tudo e compra logo um litro pra fazer a combustão. Entrar em convulsão, amanhecer no hospital, os pés inchados. No boletim, médico, início de cirrose. O que me comove é ver sua família do seu lado. Um trauma que Deus ilumina sua alma. Infelizmente esse senhor já não está mais presente. Não vive com a gente, está do outro lado. Um preto velho, tanto sossegado. Um preto velho, um tanto sossegado. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. Imagina, imagina. É só você que tem problema não, local. Muitos não mudaram do mesmo jeito. Segundo passo, mesma esquina. É ele, um moleque, a esperança nordestina. Que sonha em ser um jogador de futebol, ter dinheiro e fama, e não ter que vender água de coco no farol. Ter um trampo garantido, mas seu sonho é interrompido. Não amanhece e já está na correria. Mercado Central lotado, vigiando o carro, e ele ganha seus trocados pra sustentar seu vício. Moleque doido, não passa do 18. Prefere as drogas, não quer saber de escola. A esperança, o futuro brasileiro jogado no mundo, sem nenhum incentivo. Se tomou com os caras que curte a malandragem desguiada. Se tornou linha de frente, alvo de muito na quebrada. Mas o moleque tá parado, sentado na esquina, pensativo, né? Pensando nos problemas da vida, nos problemas da vida. Não quer trampar, não quer saber de escola, deixou de jogar bola, se envolveu no mundo das drogas. É foda só andar zoado, só lembra do passado e se arrepende de tantas coisas. E ele vai subir na rua tranquilo. E ele vai subir na rua tranquilo. E ele vai subir na rua tranquilo. De mente ocupada, problema seu, vício. Seu vício, vício, vício, vício, vício. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. Imagina, imagina. Oh, amigo velho, terceiro conto. Deixa que eu falo. Hey. História triste até comove. Tá vendo aquela lá? Tem apenas 9. Eu não entendo nada. Já é madrugada. A mãe tá preocupada. Eu tô indo pra casa. Mas ela vai subir no morro pra ganhar um qualquer. Aquele sufoco, sou ela tiazinha que tem uma banquinha, que nas portas da festa vende caipirinha. Menina extrovertida, comunicativa, nos momentos difíceis uma boa companhia. No outro dia o corpo todo dói, sua mãe saía cedo, faxineira de playboy. tava crescendo, na noite era bem-vinda. Cresceu e se tornou uma garota linda. E os caras em cima, pira maluco tá em cima. O sonho de consumo dos malucos lá da vila. Mais que nada, bem preservada, ideia furada não colava. Tava disposta a se dar bem na vida, de todas as formas encontrar uma saída. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. São três contos, três famílias, três fatos, três feridas que nunca cicatriza, imagina. Imagina, imagina, só.